fortunas. Temos de redistribuir riqueza. E outra coisa que temos de fazer, que é o cerne de toda a questão, que é nós temos de combater o capitalismo. Estado de Direito. Agradecia que legalizassem a escravatura ou acabassem com ela. Era só isso que eu queria pedir.